Pasta 9. Faixa 1. Encontro 7. Tárcios. Nós, peregrinos antropóides, chegamos ao encontro 7 há 58 milhões de anos nas densas e variadas florestas da época paleocena. Ali saudamos um fiozinho evolutivo de primos, os tárcios. Precisamos de um nome para o clado que une antropóides e tárcios e o chamamos de aplorrinos. São aplorrinos o Concestral 7, que talvez seja o nosso hexamilionésimo avô e todos os seus descendentes, tárcios, macacos e grandes primatas. A primeira coisa que se nota em um tárcio são os olhos. Quem vê seu crânio quase só tem isso para notar, um par de olhos sobre pernas, eis um bom resumo para um tárcio. Cada olho é tão grande quanto todo o seu cérebro e as pupilas também se abrem bastante. O crânio, visto de frente, parece estar usando óculos desproporcionais, para não dizer gigantescos. Por causa desse tamanho descomunal, é difícil fazer a rotação dos olhos nas órbitas, mas os tárcios, como algumas corujas, não se apertam. Giram toda a cabeça encaixada num pescoço extremamente flexível por quase 360 graus. A razão dessa enormidade de olhos é a mesma das corujas e do macaco da noite. Os tárcios são noturnos, guiam-se pelo luar e pela luz das estrelas e do crepúsculo, por isso precisam captar cada fóton disponível. Outros mamíferos noturnos possuem um tapetum lucidum, uma camada refletora atrás da retina que reflete os fótons de volta para a retina e assim dá aos pigmentos retinianos uma segunda chance de interceptá-los. É o tapetum que facilita detectar felinos e outros animais à noite. Asterisco. A maioria das aves noturnas também tem olhos refletores, mas não os egotelídeos da Austrália, nem a gaivota dos Galápagos da espécie Creagorus furcatus, a única espécie noturna de gaivota do mundo. Fim da leitura de asterisco. Acenda uma tocha e gire-a em torno de seu corpo. Ela chamará a atenção de qualquer animal nas proximidades e ele olhará direto para sua luz por curiosidade. O feixe luminoso será refletido pelo tapetum. Às vezes, podemos localizar dezenas de pares de olhos com um único giro da tocha. Se feixes de luz elétrica houvessem sido uma característica do meio no qual os animais evoluíram, talvez o tapeto lúcido não tivesse evoluído, pois ele trai a posição do seu possuidor. Os tárcios, surpreendentemente, não possuem tapeto lúcido. Aventou-se que seus ancestrais, ao lado de outros primatas, passaram por uma fase diurna e perderam o tapeto. Essa ideia é corroborada pelo fato de que os tárcios possuem o curioso sistema de visão de cores encontrado na maioria dos macacos do Novo Mundo. Vários grupos de mamíferos que foram noturnos na época dos dinossauros tornaram-se diurnos quando estes se extinguiram e passou a ser seguro sair durante o dia. A hipótese é que, posteriormente, os tárcios voltaram à vida noturna, mas por alguma razão a via evolutiva que levaria ao reaparecimento do tapetum ficou bloqueada para eles. Assim, eles alcançaram o mesmo resultado, captar o máximo possível de fótons com o crescimento descomunal dos olhos. Asterisco. Segundo essa teoria, se os tárcios houvessem conseguido reaver o tapetum, não precisariam de olhos tão enormes, o que teria sido bom. Os maiores olhos em termos absolutos em todo o reino animal são os da lula gigante Architetes ducis, com quase 30 centímetros de diâmetro. Ela também precisa funcionar com níveis muito baixos de luminosidade, não porque seja noturna, mas porque pouquíssima luz penetra nas profundezas abissais do oceano que habita. Fim da leitura de asterisco. Os outros descendentes do Concestral 7, os macacos e os grandes primatas, também não possuem tapeto lúcido, o que não é de surpreender, já que são todos diurnos, com exceção do macaco da noite sul-americano. E o macaco da noite, assim como os tárcios, compensou isso ganhando olhos bem grandes, embora não tão grandes em proporção à cabeça quanto os dos tárcios. Podemos apostar que o Concestral 7 também não tinha tapetum lúcido e provavelmente era diurno. O que mais podemos dizer a respeito dele? Exceto por ser diurno, ele talvez tenha sido bem parecido com os tárcios. Digo isso porque existem alguns fósseis plausíveis, chamados homomídeos, que provêm mais ou menos do período certo. O Concestral 7 poderia ter sido algo parecido com um homomídeo e este era bem semelhante aos tárcios. Seus olhos não eram tão grandes como os dos társios modernos, mas eram graúdos o bastante para indicar que a criatura era noturna. Talvez o Concestral 7 tenha sido uma versão diurna e arborícola do homomídio. De suas duas linhagens descendentes, uma permaneceu na luz e gerou os macacos e os grandes primatas antropóides. A outra reverteu a escuridão e se transformou nos társios modernos. Olhos à parte, o que podemos dizer sobre os társios? Eles são grandes saltadores, dotados de pernas compridas como a rã e o gafanhoto. Podem pular mais de 3 metros na horizontal e 1,5 metros na vertical, e já foram chamados de rãs peludas. Provavelmente não é por acidente que eles lembram as rãs também na união dos dois ossos da perna, a tíbia e a fíbula, em um único osso forte, a tibiofíbula. Todos os animais antropóides têm unhas em vez de garras, e isso também se aplica aos társios, com a curiosa exceção das garras de limpar os pelos no segundo e terceiro dedos. Não podemos ter certeza quanto ao local do encontro 7. Mas poderíamos apenas ressaltar que a América do Norte é rica em fósseis mais antigos que homomídeos do período certo e que, naqueles tempos, a região era firmemente contígua à Eurásia por intermédio da atual Groenlândia. Talvez o Concestral 7 tenha sido norte-americano.